Outra vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Sem querer te magoei e machuquei seu coração. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. Tá aqui, tá aqui. E pra te dizer o quanto dói a solidão, pra te mostrar que não valeu a pena não. Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento, foi tudo ilusão. Veja bem como eu estou, olha só o que restou, foi só sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade bate de uma vez meu coração, volta amor. E a saudade bate de uma vez meu coração, volta amor. Antes que a tristeza e a saudade bate de uma vez meu coração, volta amor. Bora! Vai!

Você, ele não quer ficar sozinho.